A DJ do bagulho doido. A DJ do bagulho doido. Com ela, o rock é sem fim, porra. E aí, Chanelzinho? Eu quero saber o seguinte: quem tá afim de rock sem fim hoje? Joga a mãozinha, joga pra cima, joga todo mundo, joga lá pra cima. Ei, uou, ei, uou, joga todo mundo, joga lá pra cima. Vai jogando a mãozinha lá em cima, isso. Faz o seguinte, cruza as duas assim, ó. Sal, sal, sal, sal. Joga a mão pra cima e dá de sal. Joga, joga a mãozinha, joga pra cima. Fim de endoidar hoje, joga a mãozinha pra cima. Quem pegou a fuga pra curtir Maiara Barreto do Chanelzinho, joga a mãozinha pra cima aí. Isso, todo mundo com a mãozinha lá em cima. Joga todo mundo, joga, joga, joga a mãozinha, joga a mãozinha. 3, 2, 1, vai! Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Mas tô melhor agora. Você quis ir embora, agora embora, minha moral. Joga a mãozinha pra cima e dá de sal, vai. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era sal. Sal, sal, sal. Então fogo no parque. E é muito fogo no parque. Então fogo no parque. Então fogo no parque. Ei, Sérgio, tá pegando fogo no xarel, mano. Vai. O bagulho tá fluindo com batidão de pele. Do batidão do caquinhato, vai jogando. Vai gingando. Ó, oh, olha o caquinha. Toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, então. Toma, toma de tapinha. Toma de tapinha. Toma de tapinha. Toma de tapinha. Beleza. Beleza. Vinha dizer o seguinte: quem tem amiga sapatão, faz barulho aí. Quem tem amigo viado, dá um grito. Quem é do Remo, quem é do Paysandu, quem é flamenguista, quem é corintiano? Ei, Badugão, meu blaster, faz teu nome! Joga! Joga tudo! É assim que tu queria! E aí, Renatinho? Os meus anjinhos estão comigo mais uma vez. Sara Miranda. E aí, Ivone? O bagulho explodiu. Ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha, ela quer dar babadinha. E ela quer dar pra você. Ela quer dar babadinha. E ela quer dar pra você. Ela quer dar babadinha. Bora, caquinha. Bora, meu preenchinho. Vai no caquinha. Vai no caquinha. Faz o caquinhado. Faz o caquinhado, faz o caquinhado, faz o caquinhado. Ei, Mocotó, caquinhado. Ensina pra galera aí, Mocotó. Faz o caquinhado. Como é que faz o caquinhado? Faz o caquinhado, faz o caquinhado, faz o caquinhado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caquinhado. Toma, toma, toma, toma, toma, toma, caquinhado. O DJ que tá tocando, e ninguém. Ei, Mocotó, o DJ que tá tocando. A Baiana tá tocando. Bora, Pitbull, vai pegar as cachorras. E bora, Pitbull, vai pegar as cachorras. Pega essa cachorra. Pega essa cachorra. Joga o anzol. E puxa o carreteiro. Joga o anzol. Joga tudo, Nicolas. Meu, meu. Faz como é que é. Mostra como é que faz. Meu, meu. Faz como é que faz. E agora? Puxa o carreteiro. Joga, puxa. Joga. Puxa. Joga. Puxa, joga, puxa. Sal, sal. Eu já tô no grau. E playboy. Sal. Faz caras de mal. Grau. Olha os caras doido. É muito caqueado. Olha a Luciana, é muito caqueado. Toma na pressão, toma de ladrão. E toma, toma. Na pressão, e toma, toma, toma de ladrão. Talarica, talarica, talarica, talarica. Joga tudo pra cima. Bota fogo, mano. fogo no parquinho. É muito fogo no parquinho. Então, fogo no parquinho, então, fogo no parquinho. Pegaram todo, pegaram todo, pegaram todo, pegaram todo. Tu vai beber da na bebida, mas tu vai fuder. Tu vai beber da BBB. Toma, toma. Toma tua pisa. Vai. Toma tua pisa. Vai. Toma tua pisa. Toma tua. Minha parceira Renata, da primeira rua, tá comigo. Toma de caralho, toma de caralho. Toma de caralho, toma de caralho. Isso. Toma de caralho. E toma, toma. Toma de caralho. E toma, toma. Toma de caralho. Toma de... Mas quem é que tá sofrendo de amor aí? Caralho, toma de... E veio curar. De caralho. Do rock doido, joga a mãozinha pra cima. Toma de... E canta assim, ó. Amar é admirar com o coração. Essa é a visão de alguém que ama. Duvidas não sobrepõe a paixão. Encontramos na cama. E aí tu diz? Em uma gama de medo de dar tão pouco consigo disfarçar. Paulinha Malhosa, o meu parceiro Sérgio, o top. Cê me chama, tô pronto, vem já. Se me liga, já quero te encontrar. És meu tudo, és meu bem querer. E aí, Haroldo? Vem o sol. Do barracão do Haroldo. O Jonathan. Vem as estrelas. O Aliane. Não como o seu olhar. Grita, vai. Vou gritar. Não vou dormir. E te desejo. Você é o meu papete. E você é? Você é o meu papete. Minha DJ. O bagulho doido não pode parar. Você é o meu papete. Story now and rain is motherfucker. E agora? E vai quebrando, quebra tudo de mãozinha. Bota pra endoidar. Bora quebrar tudo. Joga todo mundo. Ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai, ai. Gêmeo gostoso. Ai, ai, joga tudo. Ai, ai, joga tudo. Ai, ai, ai, ai, ai. Mas é o seguinte. Bota na batida. Bota o batidão. Bota pra endoidar. Hoje vai ter festa no colchão. E diz aí. E da cidade inteira pra ficar comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Porque eu sou. Joga todo mundo. Joga todo mundo. Bichos, sai dos lixos. Paradas, porque você tem suas patas. Ratos, entrem nos sapatos do cidadão civilizado. E aí, DJ? Rugas, que habitam minhas rugas. Ou se habitadas, entre estradas, com a minha peluda. Vou te esconder. Porque aqui na faca dessa, bicho escroto. É que vai ter. Bichos escrotos, saiam dos escrotos. Bichos escrotos, que venham respeitar. Meu lar, meu jantar. E toma batidão, e toma, toma, caqueado. Bora no gingado, bora caqueado. O sapinho gostoso de Guaraci, vai. Olha o sapinho, chama o sapinho. Chama que ele vem, chama que ele vem. Os acordes vai começar, os acordes vai começar. Os acordes vai começar, os acordes. Joga! Isso. E aí, Jefinho? Os crias da vila tão juntinho. É o seguinte, Jefinho. Joga o anzol, chuca ritel. Joga o anzol, chuca ritel. O parceiro PV tá aí, tá? Chuca ritel. Joga o anzol, chuca ritel. E aí, Haroldo? Joga o anzol, joga ritel. Joga o anzol. Os molequinhos tá top. Pega. O meu parceiro Boladão tá com a gente. Isso. Do caqueado, vai. E toma, toma, toma. E toma caqueado. Toma no gilé. Mostra como é que faz. Mostra como é que é. Mostra como é que faz. Para aí, minha DJ. Eu tô com a Mayara, tô fazendo caqueado. Minha ex me vê no rock e mundo. X. Recado. Passa lá em casa. Olha o Nicolas aí. É, meu preto. Agora ele é rock sem fim. É da cúpula também. Vai dançando. Vai dançando, vai dançando. E vai dançando o caqueado, o caqueado. Isso, vai no caqueado. Vai no caqueado, vai no caqueado. 3, 2, 1, vai. É, tá com saudade. Cerelani, a Bia, Nirvani tá comigo também, a Natália, a Simone, as primas do coração, mano. Isso. Gorcho. Novinha, faz é mó tempo que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas, me mexendo no bum. Tô ficando tarado e doido pra saber. O molequinho, é hoje que tá o tatu, ele, o boladão. Tempo, tô aqui de... Eles estão no bar do xarel. Mexendo no bum, tô ficando tarado e doido pra saber. Dani, será que é hoje que vai? Será que é hoje? Joga todo mundo, joga lá pra cima, joga a mãozinha, joga pra cima e canta, canta. Diz aí, um mais um, menos você, sou eu. Vou viver o meu. As meninas vão cantar agora. Você me perdeu, agora chora. Solta a voz, vai. Se liga assim, ó. Não vou negar, sofri demais quando você me deu fora. Mas o tempo passa, o mundo gira, o mundo é uma bola. Os meus anjinhos. O meu preto, a minha cúpula do rock. Mais um final de semana fechadão. As mulheres agora, tá foda. Que eu ia chorar por você, que eu ia morrer de amor, que eu ia pedir pra voltar. Mas assim, DJ. Um dia você vai ligar. Vai me procurar. Um dia você vai saber, vai entender que amar mais do que eu, ninguém te amou. E aí, mano? Um dia vou te esquecer. Um dia alguém vai perceber. O amor que você dispensou não deu valor. Um dia você vai se arrepender. Solta a voz e diz: sai da minha vida agora de uma vez. Vai, desaparece. Nunca mais quero te. Cara doido, gioteiro, tão junto comigo. Calma, você foi até mais ou menos. Quando fui te beijar, beijei. Quando te abracei, te amei. Bora, porta, desgraçado. Te falar, vem te embora, mano. Mas tarde tem bem som, viu? Do pique que você gosta. E você me perguntou. Canta, bebê. O tamanho do nosso. Ei, boy, canta pra ela agora. Te amo tantão assim. Assim, ó. Isso. A partida. Mais uma agora. Acabou, acabou. E aí, Vigílio? O Guiguito, o André. Rony doido. Vai. A minha equipe não para, já tá no... Dividido. Minha equipe não para. Fez um showzaço aí na última sexta-feira com a gente. E eles estão todos aqui junto comigo também, no nosso bar do Jarel. E Quaraci é o fluxo, mano. Joga tudo, vai! Toma na pressão, toma na pressão. Só um cabelão. Só um cuzão. Só um cabelão. Só um cuzão. Geme, geme, geme. Ai, ai, ai. Geme, geme. Geme, geme, geme. assim que tu fala pro teu boy, quando ele sai não te leva, e ele volta amanhecido, liso. Já dança era sapatão. Tu tem uma amiga sapatão incubada aí? Não, já dança era sapatão. Quando ela bebe, sapatão, ela só gosta de beijar mulher. Não, já dança era sapatão. Isso, já dança era sapatão. Aponta pra ela agora. Já dança era sapatão. E vai fazendo a dancinha. Já dança era sapatão. Lata cheia de tesão, lata cheia de tesão, lata cheia de tesão, lata cheia de tesão, lata. Machuca, machuca, machuca, machuca, machuca, machuca. E agora, meu Deus? Me arrumei a noite toda pra não passar batido, só na intenção. Isso! E no aqui dentro do meu quarto, você só ouve duas batidas. Aqui dentro do meu. Olha o barulhinho. Olha o barulhinho. Do bastidão, vai fazendo caqueado, caqueado, vai, vai. Estevo lança, cachorrada vai rolar. Já tá rolando. Estevo lança, tenta fim de transar. Estevo lança, cachorrada vai rolar. Calma, calma, calma, calma, calma, calma, bebê. Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado. Se eu tô com duas, ela diz que foi aquilo. Sara Miranda sempre comigo, obrigada, mana. Pelo carinho, pela moral de sempre você. E a sua esposa Ivone também. Vai no cadeado, cadeado, cadeado. Vai no cadeado, cadeado, cadeado. Moleque lindo, mostra como é que faz. Moleque lindo, mostra como é que faz. Mostra como é que é, mostra como é que faz. Me mostra como é que é. Mostra como é que faz. Tchau, tchau, tchau. Faz cara de mal. Tchau, tchau. Bora no gingado, bora no caqueado. Me bora no gingado, bora no caqueado. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Pra lá, pra cá. Esquerda, direita, faz o caqueado. Vai no gingado, joga tudo agora. Joga lá pra cima. 3, 2, 1, vai. E doida, e doida. E doida nessa. E doida, e doida. Do jeitinho, gente. Bora endoidar nessa porra, mano! Bora endoidar, bora endoidar. E bora endoidar, bora endoidar. Joga tudo, joga tudo. É assim, minha GG. Maiara. Hoje é seu aniversário, parabéns, meu amor. Saúde, muita paz e muitos anos de vida. Falou, Mônica. Então chega aqui na frente com o Neguinho, mana. Aqui de maneira. DJ Ivan Macedo. DJ Lando. E aí, Chuchu? Sinto saudade de tudo, mas só que não dá mais. Tento te esquecer, mas tudo me faz lembrar. Quero algo que me diz. Os pitbulls do beco tão junto também, né, Sérgio? Quando parece que esquece. O Juntinho, o Charalzinho. Eu preciso dizer a verdade, matar a saudade. Toda noite sozinha em meu quarto, sem você ao meu lado. Desculpe outra vez. Eu entendo, eu fui o culpado por você sofrer. Não vá, meu grande amor. Eu te peço perdão, me desculpe por você sofrer. E agora, minha gente? Eu errei, te machuquei, te fiz chorar. Meu bem, eu fui o covarde. Te deixei só, eu não pensei. Agora estou sem nada. E agora? Perdoe, amor, amo você. Tô com tanta saudade. Tá com saudade? Conte pra mim. Quer TBT? Mas nossa história é linda. Mas é o seguinte, minha gente. Só quem tá solteiro hoje no Janelzinho, coloca a mãozinha pra cima aí. Aê! Separei! Graças a Deus! E Guga! Tu acha que eu deixei ele com uma xoxotinha quando eu separei? Só quem se separou recentemente. Sim, quando eu separei? Aê! Não casem! Casar é uma merda! Giz! Tem dinheiro pra caralho! Joga tudo, joga tudo! Joga tudo lá pra cima, joga tudo! Joga lá pra cima! História verídica, acredita quem quiser. História verídica, acredita quem quiser. Ele foi trocado por mulher. Ele foi trocado por mulher. Ele foi trocado por mulher. Ela queria paz e ele sempre satisfeito. Ela queria paz e ele sempre satisfeito. E agora na rua ela tá livre com respeito. Essa que é pra você. Oi, pipi. E as meninas vão dançar. Foi tudo suspeito. Culpa do seu ex que não pegou direito. Culpa do seu ex que não pegou direito. E as meninas vão dançando até o chão. Casei, fiquei duro. Aê, não quero mais casamento. Ter solteiro é que é vantagem. E de sair. Nós dormimos na putaria e acorda na sacanagem. Dormimos na putaria e acorda na sacanagem. Eu te falei que eu não quero compromisso. Amanhã eu tô com elas e hoje eu tô contigo. Larga do meu pé, garota, vê se tu me esquece. Namorar, nós não namora, só cancela. É assim, ó. Namorar, nós não namora, só cancela. E agora? Vem, DJ, me arrasta pra treta. Pode fazer o que você quiser. Eu fico de quatro, faço a posição. Tu quer me meter? Do jeitinho, Sara. Bota, bota, bota. Me bota tudo. Minha equipe não para. Vem a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. Vai dançando. Do viadinho. É a dança do Thiaguinho. A dança do viadinho. E é a dança do Thiaguinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança do viadinho. É a dança do viadinho. A dança no pique, vai! China! Só um cuzão. E joga o cabelão. Só um cuzão. E gira o cabelão. Toma na pressão. Me toma de ladrão. Toma na pressão. Me toma de ladrão, vai! Porque tá de quatro, tu vem por trás e me bota. Porque tá de quatro, tu vem por trás e me bota. Bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota, bota. E agora? A chuva cai lá fora, nós dois aqui dentro. Pega isso, seu barra, coisa. Joga, joga. É, joga o papi, papi, papi. E aí, mocotó? Tá chegando a ressaca, né, mano? Cara doido, joga a mão e dá de sal. Só os cara doidos joga a mão sal, e dá de sal. Sal, sal. Me dá ali. Sal, sal, sal, sal, sal. E tá chegando aí a ressaca. Sal. Do aniversário do meu parceiro Mocotó. Sal, sal. DJ Gordo e Dinho Pressão do Crocodilo. Sal. Mais DJ Maiara Barreto pra fazer a onda. Sal. E a galera vai doidar. Sal e dá ali sal. dança bandida, dança bandida, dança bandida, dança bandida, dança bandida. É a dancinha da bandida aí, ó. Dança bandida, me dança bandida, dança bandida, dança bandida, dança bandida, dança bandida, dança bandida. Ela encostou no bailão, trouxe um boldo pra nós dois fumar. Canta aí, vai. Eu com aquele lança na mão, avistei a vítima que vou machucar. Vem, espirro, lança. E hoje, cachorrada marrona. Espirro, lança. Bora, Haroldo. Ainda... Bagulho doido, né, mano? O Haroldo trouxe toda a tropa, mano. Lança. Cachorrada marrona. Vindo esquecendo que amanhã tem fronteira, né, meu preto? Espirro. É, mano. Ainda... Mais tarde, na verdade, a gente vai seguir aí uma Baitetuba e depois a gente volta pra Belém pra fazer o Rock Sem Fim lá no Barreiro. This is the rhythm of the night. Te rasga agora, viado. The rhythm of the night. Vai jogar tudo na magia. Joga, joga, joga. Joga, joga tudo. Tá separado. Tá curtindo. Me separei, porra. Tô solteira agora, tô solteira agora. Joga, bebê. Agora, DJ do baile, eu vou sentar na você. E vai sentando, vai sentando de mãozinha. Senta na tua piru, vem piru, vem piru. DJ. Ele não deu valor, agora quer correr atrás. Perdeu o otário que ela não te quer mais. E lá no Instagram, nós tá gravando story. E por trás da telinha você tá nervoso, boy. Seu ex, tá nervoso demais. Tá vendo suas historinhas jogando a vida pro pai. Seu ex, tá nervoso demais. Tá vendo suas historinhas jogando. E se teu pai te perguntar, cê não tava comigo. Se ex, tá nervoso demais. Tá vendo? Tá nervosinho, tá? Tá de marola, que acabar com a minha festa. 17 anos comigo, não tem conversa. Me esquece por enquanto, quietinho no seu canto. Descanso. É, mano. Assim, ó. De ano que vem, mas tá rindo a peça. Ei, Sérgio, o meu top DJ. Fala pra mim, mano, como é que a concorrência tá, meu brother? A concorrência tá tipo como? Tipo puta sem cliente, tudo e tá. Vai, Juju! Me arrumei a noite toda pra não passar batido. Só na intenção dos meninos lindos. Os feios banca bebida, os feios é só amigo. Vou falar minha opção pra sair comigo. De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que... Vai, bandida, vai! De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz os... Vai, bebê! De 38 carregado, torrando um baseado. Trafica da boca que faz o sexo bolado. De 38 carregado, torrando um baseado. Do jeitinho, né, mano? Trafica... Aquele pique cê gosta. Faz o sexo. Mas DJ não para. Agora o sacode vai começar. Senhoras e senhores, boa noite. E vamos começar a putaria! Agora o sacode vai começar! Agora! Vai dançando na partida, vai doidando! Bota pra endoidar! Bota pra endoidar! Vai minha GG! Vai minha GG! Tá solteira! Tá curtindo o rock sem fim do Charezinho! Seus gênios, minha equipe não para. Larguei a vida de casado e agora eu tô solteiro. Larguei a vida de casado e agora eu tô solteiro. Fudeu, tô morando no puteiro. Fudeu. Fudeu, tô morando no puteiro. Fudeu, mano. Fudeu, tô morando no puteiro. E a quadrilha Fogo no Rabo já tá junto com a gente também. Obrigada pela moral. Morando no puteiro. Se tiver com dinheiro no bolso, brota aquelas vencedores. Brota, que elas vêm sentando. E elas chamam a talarica, ó. Eu rezo por você que não pode postar uma foto com um amante, se não vai babar. E se alguém descobrir aquele caso lá, que só dia de semana vem te visitar. Você vive querendo o que não pode ter. Deus não destrói uma família pra agradar você. E de uma vez por todas tentar entender. 01 sempre foi ela, 02. Só quem já teve uma amiga talarica diz: então para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de. E ela é. Tava sentando no macho da tua amiga. E tu vai levar um pau. Vai! Para de falar que ele é seu. Marido dos outros não é presente de Deus. Talarica. Tava sentando no macho da tua amiga. É, mano. E tu vai. É Chanelzinho. Mete mamá de bandido. Menos pra sair comigo e pra levar eu pro caô. O meu parceiro Rodolfo. O super menino está por aí também. Pede chamando de amor. Pede que eu te dou. Pede chamando de amor. Pede que eu te dou. Então pede chamando de amor. Ela chama até de amor, mano. É vulga na dona de casa. Vou atrás da puta. Quero cachorrar. E hoje. Que hoje é dia de balada. Hoje é dia de fuga, minha gente. Sai, então. Joga tudo. Na dona de casa. É fuga na dona de casa. Vou atrás da puta. Quero cachorrar. E aí, Sara? Que hoje é dia. E aí, Ivone? É dia de pegar fuga, né? Então. Quer os amiguinhos que tá de PT. Se não tiver portando ela, nem olha pra você. Era de boa, agora eu tô de peça. De mel, tô pegando várias delas. E ela maeta de. E aí, tu diz? Não me queria e agora quer me dar pé, pegar só porque eu tô de mar. Pisca a boneca quando sou tão passar de mel. E aí, Paulina? Paulinha manhosa. O casal que eu dou maior valor é ela. O meu parceiro Sérgio Top. O meu DJ. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Eu tava bem contigo, mas tô melhor agora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Minha vida só melhora depois que tu foi embora. Você quis ir embora, agora implora minha moral. Você quis ir... Joga a mão pra cima e dá-lhe sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era... Sal. Se tu fosse mil grau, não era ex, era... Sal. Se tu fosse mil grau... Joga tudo! Era atual. Se tu fosse mil grau, não era... Ei, Haroldo! E aí? Segue o baile. Aê! Quem tá com o copo, levanta o copo aí. Levanta o copo aí. Rapaziada que tá curtindo o Chanelzinho. Copa aí, levanta o copo aí. Joga tua latinha pra cima que hoje o balde tá 15 conto. Copa aí. Tijuca. Levanta o copo. Tu tá bebendo Tijuca no Chanelzinho. Copa aí, coloca tudo pra cima aí. Levanta o copo aí. Isso. Levanta o copo aí. E diz. Levanta o copo aí. De copão na mão. Eu não quero arrumar mais confusão. Só quero ver as piranha e curtir esse bailão. Oh, safada, quer dar pra mim ser amigo? A tua amiga é o quê? Oi, safada, quer dar pra mim ser amiga da minha mina? Aê, seu homem. Foi o que eu... É assim. Cara de braba que mina maluca já bateu na minha cara por causa das vagabundas. Ela é folgada. Tu voltou pro rock doido. Mandou embora. Solta a voz e canta bem alto agora. Daquele jeito. Voltei pras puta. Voltei pras puta. A Carol senta a caixota e a Jojo tá puta junto. Voltei pras puta. Voltei. É assim. Mochila nas costas, radinho na cintura. Me bonezinho pra trás. Só caçando puta. Vitinho Pop. Costa, radinho. O Guiguito, o Rony. O Rony doido. Ai. O meu parceiro André. Puta. A minha equipe não para, mano. Cintura, bonezinho. Olha que chegou a patroa. E aí, patroa? Mochila nas costas, Radinho na cintura, bonezinho pra trás. E só caçando. É putaria? Arrasta pra cima. Arrasta pra cima, mano. O foco é o job. Entendi nada, mas tudo bem. E agora? Quer ver peitinho? Quer ver bundinha? Quer ver marquinha? Naquele pix? Aponta pra aquela tua amiga que só vive de pix, vai. Faz o pix. Faz o pix. Oi, é que aqui nós fuma um putaria, rola filho. Novinha bate bumbum, vê quem vai dormir comigo. É que é disso que eu gosto e é disso que eu me encanto. E o famoso degusta forte, bebida. É Charelzinho, mano. No final do ano é revoada, gosto perversa. Só os que tá de peça que vai indicar. E minha patroa? Cheio na minha, fui na. A DJ do rock sem fim. Desce lá na boca. Me diz aí. No veneno, o cabelinho na pele. E a camisa do Flamengo. Tá bonitão, mano, tá lá na rocinha. É, mano, faz, bagulho doido. Ele que tá na linha e fica com o copão na mão. Então tá lindão. Tá lindão. Preta do cabelo cacheado, da cor do pecado. Hoje eu acordei meio bolado e ainda estou no quarto, olhando seu retrato, lembrando do nosso amor. Vai dançando no pique. Beijos e abraços, carícias e amassos. Foi muito lindo, tenho que contar um relato. Nós dois pelados, dentro do carro, com vidro fechado e o som tocando baixo. De lado, e a minha equipe, os faixas, estão comigo também, tamo junto, meus garotos. De quatro, é todo esse ano. Vai, mulherada, tu pique. Ela brotou na favela com a tropa das amiguinhas. Viu o abalo de nave e abaixou a calcinha. Quer colar com ele porque ele é importante. Isso, do jeito que eles gostam, vai. O Sadoço sabe muito bem que eu gosto desse safado de mochila e de radinho. Com cabelo despassado e pra ele nós vai embaixo. Nós vai embaixo. Pro barca, nós vai embaixo. Vai embaixo, vai embaixo. Tu sabe muito bem que eu gosto desse lombrado de mochila de radim. Com cabelo despassado e pra ele nós vai embaixo. Vai embaixo, vai embaixo. Vai embaixo. Nós vai embaixo. Nós vai embaixo. Esses caras vêm de outro planeta, aterrissaram em Recife. Ela bola um beck dentro da Mitsubishi. Nós só bebe uísque lá na carreira do pó. Vem pra Camaragibe. Joga tudo pro menor. Então bota, bota, bota que eu vou sarrar no seu pé. Ele quer sair comigo, ele quer sair comigo. O peito alongado, cabelinho colorido. Oi, ele... E ela gosta de bandido. O peito na cintura e o cabelo. Isso. Colorido. Ele é bandido, bandido, bandido, bandido. Ela é. Bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, bandido, e é bandido, bandido. Bora, Nicolás! Bandido, e é bandido. O meu preto da cúpula do rock. Passa o pau na jota dela. Ai! Passa o pau na jota dela. Ele dá maior valor. Ele é novinho. Marlon, Marlon, ele é pai. E aí, Prestinha? Ela duvidou de... Um beijo pra você, meu amor. Mas eu falei assim, bora marcar um baratinho, o destino é seu colchão. Ela ficou surpresa quando abaixei no colchão. Ai, meu Deus, que pau e morre. Ai, meu Deus, que pau e morre. E ela é novinha e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. Tu tem 15 anos e já tem. Olha só que tu tem. Você vai me dar. É mesmo? De moleque doido. Se eu tô com uma, pra ela eu sou casado. Se eu tô com duas, ela diz que sou safado. Se eu tô com três, ela me chama de tarado. E se eu tiver com mais... Calma, meu amor. Calma, amor. Dei pra todos, eu tô com tanto recado. De paixão, dá um tempo. Escuta que eu vou dizer. Posso até ficar com ela. Mas é pensando nas três. Posso até ficar com ela. Mas é pensando nas três. É assim, né? Toma que toma que toma toma toma tá. Toma que toma que toma toma toma tá. Toma na xereca.

novo. Uá, bebê. Os moleques. É mesmo? Eu sou da leste, cheguei, mas tô saindo fora. Vim chamar as tops, vem, mas só se for agora. Andar 240 graus, eu quero baile funk de mim. É baile, minha gente. Comentou com as amigas que o DJ é bom demais. Comentou com as amigos, maneirinha é bom demais. Ei, Haroldo. É bom demais. É, mano. É bom demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma... Novinha, joga! Demais. Chefe é chefe, né, pai? Chefe é chefe, né, pai? Depois que pega uma vez, a novinha pede... Eu sou patrão, não funcionário. Meu estilo de vida é foda. Só pego as melhores e ando sempre na moda. Bacana, eu tiro onda. Olha só, olha só, olha só. O baile do Andara no Rio. E agora, chula! A nossa roupa é até de arte, Rio local da Armani. O bonde tem o áudio, velas, terra e o mecânico. Eu tô portando a captiva com som de 200 mil. Estilo paniquete, me deu mole quando... Mas quem tem saudade do ex aí? Que saudade da minha ex. Com ela não tem caô, é todo dia e toda hora. Que saudade da minha ex. Sem mentira. E depois é boa. Ah, é? Quero tá pra ele agora. Mesmo. Eu quero que a minha ex vai pra puta que pariu. Sabe por quê? Sabe por quê? Que se foda a minha ex. Isso, bem alto, bem alto. Que se foda a minha ex. Com ela não tem caô. E eu canto na moral. Vai. É um pouquinho de cada pra galera curtir no geralzinho. O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer. O que Alexa mandar, e todo mundo vai fazer. Desce até o chão. Vai descendo de montão. Desce até o chão. Desce até o chão. O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer. O que Alexa mandar, todo mundo vai fazer. Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha, dá uma tremidinha, dá uma tremidinha, dá uma tremidinha. Me vai tremer! Dá uma tremidinha, dá uma tremidinha, dá uma tremidinha. Olha quem chegou! Olha quem chegou! Casão com uma nova pra tocar no paredão. E chama as amigas que vai comer. Mas é o seguinte, bebê, que tal tu passar lá em casa mais tarde? Passa lá em casa, tira a minha roupa. Assim do TikTok. Gostoso. E aí, galera! E pra quem era só esqueminha, um lance de fim de semana, porque na minha cama tu tá falando de mim. Peço meu preto dá valor. Vê, meu preto, tem que ter uma vinheta na cúpula do rock. Com aquele solinho de guitarra top. A noite de pra dormir comigo, comigo. Se ferrou. Mas o que, meus anjinhos? Se apaixonou. Minha equipe não para pra cima. Isso eu sou seu passatempo. Passatempo é bom. Passa tudo, vai. Passa a mão, passa a língua, passa a passa a mão, passa a língua, passa a mão. Let's go! Eu passo a mão, eu passo a língua, eu passo a boca. Eu passo a mão, eu passo a língua. Vai bem gostosinho. Tô impressionado com essa mina. Sua boca está me insinuando. Contempla a projeção divina. Ei, mocotó! Me elucida, me mandou. Me faz sentir calafrio como as estações. Isso. Mania, vai. Transcende a brisa do vento e suas vibras. Será que tem espaço pra dançar um pouquinho, Sérgio? Foram poucos minutos pra conhecer. A química bateu, a gente ficou. Eu moro na favela, ela só nasceu. É aí que o favelado se apaixona. A peça fundamental que falta em mim. Vou levar em quadro quando for lá. Então, deixar acontecer natural. Ô, mulher. Ô, mulher, que me deixa na minha conta. Sara Miranda, vai Vone. Se eu te vejo, já não sou. Tamo juntão, viu? Sempre sonho. Um dia eu vou levar vocês lá no Barreiro. Parece que esse sonho agora. Bora, partiu? Já então. Até 9 da manhã. Deixa na ponta do pé. Pronto, fechou. Se eu te vejo, já não fico mal. Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar. Parece que esse sonho agora vai. Parece que é assim. É errado, mas é gostoso. Ela tá me deixando louco. Eita, Larica, ela tem namorado, mana. Ela tem namorado. Mas só quer tá aqui do meu lado. Pra curtir no Jarelzinho. O cara nem sonha. Imagina aí, mano. Imagina se ele soubesse. Maiara. Que sou eu que tô tirando seu esté. Quando ela fecha os olhos. Imagina. Pode crer. Se ele. E ela ouve essa música. E lembra do marido da amiga dela. Selado, mano. Pra mim. Faz tempo quero falar com você. E aí, Eduardo? Desculpa parecer assim, não quero atrapalhar. Cadê a patroa? Cadê a patroa? Escuta e deixa eu terminar. Ei, minha patroa, não me abandona. Saudade tem nome, sou eu. Água, caralho. A ação ainda é teu. E se tu ainda não percebeu? Pede agora. Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Tem como eu voltar pra você? Vai, ainda dá tempo. Volta comigo, bebê. Ou deixa só pra segunda-feira. Abandonado dentro de um apartamento. Ansiedade, coração desesperado. É só bebida quente por causa de um coração gelado. Amor e raiva andam lado a lado. Porta-retratos e quadros tudo quebrado. É o que tá tendo. Pedaço de amor pra todo lado. Ei, preto, tá doendo. Tu tá sofrendo. Tô sofrendo. Só quem sabe solta a voz e canta. Atende, mestre. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. Oh, baby, me atende. Ai, que vontade de tacar meu celular na parede. E aí, bebê? Após o sinal, me deixa o recado. Após o sinal, me deixa o recado. Minha gente. Vai, seu Javião. Vai, vai, DJ Ives. MC. Vai, vai. Mais um moto e pouco eu esperava por isso. Xande Avião, DJ Ives, MC Dani. Vai. Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com a Paulinha mexendo o bumbum. Tô ficando tarado e doido pra saber. Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu. Com as amiguinhas mexendo o bumbum. Os cara doido, mano. E doido pra... Rapaziada de outeiro, tá junto comigo. Ei, me diz. A Danisa tá com carinho, só não pode se apaixonar. Você tá numa sentida, só não pode se apaixonar. Vai sentando com jeitinho. Isso. Vai. vai, vai. Me não pode parar. Devagar. Vai, tá vendo aí, ela já tá falando que tá com saudade e tá me procurando. Tá com saudade, né? Daqui a pouco ela tá encostando. Quer TBT? Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção. Eu mando logo a localização. E hoje? Hoje vai ter festa no colchão. Bota a mãozinha pra cima e gira aí, vai. Ela roda, gira, gira, gira, gira, gira comigo. Porque eu sou seu esquema preferido. Eu sou seu esquema preferido. Tu gosta, né? Oh, oh. Maiara. Ela dispensa baladas, amiga, pra ficar comigo. Eu sou seu esquema preferido. O preto é. Porque eu sou seu esquema preferido. É sempre o pretinho. Cheiro tá grudado no meu cobertor, tu não me sai da mente, não. Brota no xarel que o bagulho é doido. Meu barraco pra gente fazer. DJ Maiara. O sertão gostoso com o bandido dizendo. O rock não para. Tô gemendo com a olha manhoso. Só quem tá solteira vai dar um gritinho agora. Tô com saudade de ti, deixa louca de beija sua boca. Te chamar de safada, no espelhado, nós dois suados, é puxão de cabelo, é tapa na raba. Eu tô com saudade de ti, deixa louca de beija sua boca. Te chamar de safada, no espelhado, nós dois suados, é puxão de a gente dá um giro bem gostoso no mundo das marcas pra galera endoidar, pra galera curtir daquele jeito, daquele pique. Vai minha DJ, vai minha DJ. Quando faz amor, se olha no espelho, será que você gosta mesmo de mim? Sempre, isso é amor, uma doce mentira. Vem na batida que a Maiara vai tocando no xarel. Joga na batida. Fique com ele, vai ser melhor assim. Se ele te procurou, é porque não quer mais saber de mim. Fique tranquila. O homem do laser. Ele já tá na sua. Você fica com ele. A nossa amizade com minha GG, daquele pique. Vai no talentinho, vai no talentinho. Quando tu me dá um sorriso, eu te dou um beijo. Tá com medo, é? Tá com medo de amar, é? Tá com medo do amor, e aí? Deixa o vetro tocar, deixa o coração depois se abrir. Vai, minha DJ, joga tudo agora! Olha o coração, meu peixinho! Muita onda, o Xarelzinho! Solta a voz agora! Todo dia eu me lembro de você, de todos os nossos momentos de prazer, das cartas que escreveu. Vocês agora cantando bem alto, bem alto! Yeah. Maiara. Que olha pra, com cara de safada pro boy, se derrete todinha. Que ela lembra daquele casco velho e canta assim, ó. Escuta, meu amor, entenda de uma vez. Você tem que decidir se esse caso é pra valer. Se alguma... O meu parceiro Valmizinho, o Passateiros de Castanhal. A Castanha, a Mônica, endoidando tudo aqui no Jarelzinho. Já não te deixa ver, você não deu pra mim. Eu preciso de você. Isso! Porque ninguém vai com... Vem, Mocotó! Separar você de mim. Porque eu não vou deixar. E diz: quem será? Me diga quem será. Será? Quem será? Me diga quem será. Me diz aí. Diz pra ele do perigo que ele corre ao te procurar. Uma loucura, uma viagem no Jarelzinho e a Maiara vai detonando tudo. Brincadeira do Mário. Penso em você, consigo esquecer essa loucura de amor. Maiara. Sua boca me beijar, me fazendo sonhar. Você me faz enlouquecer. Ei, Haroldo. Meu grande amor, sou louca por você. Vai chorar aí, Haroldo. Como não sei viver. Estou a te esperar. Vem logo me amar. Quero tanto ter você. Te amo demais, só você. Você tá no berço e eu te agradeço por estar aqui com a gente, comemorando o seu aniversário junto com a Maiara, junto com a rapaziada do Jarelzinho. Eu desejo a você muita saúde, muita paz e muitos anos de vida. Canta assim, bebê! Onde se esconder? Não vai chorar, viu? Põe o teu colégio aí. Solidão e bebê. Esconde o celular pra não ligar pro ex. E você também, meu amor. Eu sonhei demais. Mas não vou deixar o destino te roubar. E diz assim: sempre estarei aqui, esperando sua volta. Pois um grande amor não se esquece jamais. E é por isso que todo final de semana a gente sai lá da nossa casinha, né? Pra curtir a galera aqui em Guaraci, do qual eu tenho muito amor e muito respeito. Tocando Marcante, vai beber aí! Foi o que você falou pra mim. E Mocotó, carreira solo agora, Mocotó. Escuta o que eu vou te falar. Nem sei. Já ia dar e salve. Não sei, foi como um pesadelo me acordei. E aí, Letícia? Meu anjo tem... Ela tá do ladinho, sim, ao lado direito. Sonho ruim. O lado da mão boa. Pelo jeito de mim, se não dá. Maiara. Seu nome, telefone, da minha agenda eu apaguei. Tô na piscina, minha lista agora não tem mais ninguém. Eu não sei se você tem alguém, mas agora é minha vez. Ninguém ama tanto tempo e fica sem ligar o mês. Ele já tá tão no pique que até marcante ele faz o caqueado ali, ó. Ó, ó, ó. Também, se pegar no celular uma mensagem que eu mandei. Letícia, liga, com... liga. Vou aceitar, não vou brigar, vou atender. Não, é só discar, não finge que já. Baixa o chum. Sabe de cor, meu celular, não finge que você perdeu. Você perdeu. Me solta a voz e canta agora. Não sou mais criança pra brincar de pega, pega, fica, esconde, diz aonde você tá. Não importa se você mora aqui perto ou bem longe. Atende, mestre. Tenta, é só ligar. Eu já mandei mensagem pra lembrar que nada tá de hoje. Faço um ano sem ficar. Só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só um barulho, um sinal dizendo que isso vai mudar. Só ligar, a cobrar, liga pro meu celular. É só um barulho, um sinal dizendo que isso vai mudar. Eu só quero assim, minha gente, ó. Você que tá no lado dos seus amigos aí que você ama, abraça o teu amigo. Eu sei que tu tá feliz, tu tá curtindo uma noite muito especial. E você que tá do lado do seu grande amor, abraça o teu amor, dá um beijo nela ou nele. Mostra como é que você tá feliz hoje no Jarelzinho. E aí, Vitinho Pop? O meu parceiro Guiguito, minha equipe não para, tá feliz. Feliz, eu nunca estive tão feliz. Quando você passou e sorriu pra mim, eu nunca me senti assim. Todas as noites eu penso em ti. Quem me viu, quem me vê, né, Eric? Pra mim, que pena que você partiu. Em janeiro tô de volta. Tô aqui. Vou varar chapada aqui como sempre. Segunda-feira, Eric. Toda segunda-feira, a equipe não para, canta assim, ó. Se eu bebi, não foi por causa de você, posso chorar. Se eu chorei, me deu vontade de chorar. Ainda pensando que ainda sou você. E aí, meu amor? Se alguém falou que eu me mostrando. Assim, gente. Esse banheiro é o banheiro do amor. Você dizia que era só paixão. Tô te falando. Era amor. E a gente vai detonando tudo e mais um pouco. O nosso Mano Jarel daqui a pouco tem o Eric Mix pra fazer o rock sem fim do Mano Jarel. Vai! Não abra sua boca pra falar. Porque me levou pra cama e da boca pra fora falou que me ama. Eu não quero mais, por favor, me deixe em paz. E aí, Jonathan? O que pode fazer comigo? O que faz mais? A Liane. Boba. E eles estão juntos aí com as minhas parceiras, Sara Miranda e a Ivone. Aqui. Diz. Eu te usei, te iludi, te enganei. O pior do jeito que você fez. Eu não, eu te usei, te iludi, te enganei. E o pior, do jeito que você fez, eu não gostei. Tu não gostou, mas tu tá sofrendo, né? E aí, Juju? Onde você vai estar quando eu voltar pra você? Maiara. Eu preciso explicar porque eu voltei. Esse tempo que fiquei sozinho sem te ver. Percebi que jamais vou te esquecer. Preciso te encontrar. Não importa o tempo que passa, não. Eu sei que um dia você vai me amar. Ensino ele, a Mônica. Atende, mestre. Eu preciso pedir perdão. Reconquistar seu amor. Sei que fui ok, mas voltei. E não para não, não para não, não para não. Joga tudo agora. DJ do rock sem fim, caralho!